Ilha Serra, pasta de trabalho. São 3398, livre pouso, 1-0, vento 070 graus, 1-0 nós. Autorizado o pouso 1-0, hotel 3398. Redução 1-7-0 nós reduzindo. 3-6-5 nós reduzindo. Boa noite, Oceanair 6224, informação Sierra. 6224, eu controle essa identificação de chegada manda, esse para 4000. Conhecimento 1019. Cliente chegada manda, identificando com descida para 4000 pés. Fica de 55, 5, desce 3000 pés. 3000, 3000. Centro 298, livre decolagem na pista 1-0, vento 070 graus, 07 nós. Luciano Dona, 04-2-9-8. Alfa Juliette para remota do Pátio Uno. Fica atento ao sinalizador naquele setor para estacionamento 3398. Alfa Juliette, Pátio Uno, atento. 3398. 2000, autorizado LS. 2000 e LS. Boa noite, 3178 da Sierra. 3178, controle, desce 3000, direto do Luna, vigilância. Direto do Luna, 3000, muito grato. Afirmou, tinha metrô no 0, 1-1, então 3178. Torre, Salvador, boa noite, gol 9278, vai passar o Índia Sierra, baixou e travou. Voo 92178, tem livre pouso na pista 1-0, vento 070 graus, 07 nós. Confirmando baixada travada? Livre, pouso no, na 190, baixou e travou. 9278. Centro 298, decolado 05, chame controle de frequência 119 decimal 8. 198, boa noite, 4298. Bônus 04, passa 140, chama centro Recife em 125 decimal 45. Salvador, novamente, boa noite, eu sou 4298, decolado Pedro Malmo, 1500 pés. 4298, boa, contato radar vigilância, sua e mantém nível 300. Meu perfil para o 300, 4298. Após a passada lá na curva do Tripo Alenhar? Negativo, Tripo 5216, informam que é um ATR-72 da mesma companhia na final também, passando o externo. Ok, só para avisar que nós estamos com a chance de decolagem imediata, tá? Afirma, ciente, 5216. Oi, Salvador, boa noite. Tripo 5216, estabilizar o final da 1-0. 5-5-5, continue a aproximação, número 2 para pouso. Pontímetro é 1-0-1-1, reporte baixado e travado. Baixado e travado, 5-5-5. Autorizado alinhar e manter cabeceiro 1-0. Assim que livrar a pista, decola de imediato. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém cabeceira 1-0. Passa na final, a linha mantém, decolagem fica autorizada, decola imediato. 5-2-1-6 da 3. No solo 07, livre à direita, chame solo 21 decimal 9. 219-9278. Chame 9-6224-S2000, voa Duna, 6224. Para 2 mil pés, boa Duna, 6224. Alfa Juliette para o 5, voo 9278. 216, livre decolagem na pista 1-0, vento 070 graus, 099. Cristiano, 5-2-1-6. O 5-5 tem livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus, 099. Livre pouso, 5-5-5. 5-2-1-6, decolado 09, chama em controle frequência 1-9, decimal 8. 098, grato, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, a 35-2-1-6, decolou, está na sua escuta. Boa noite, 35216, sai da PUC, submetei nível 190, sai da PUC. 190 na PUC, o 5216. 604, tá ainda no escuro? Ô, tá passando 250, chama de início, 2545. Azul 4298, passa 160 e chama Recife, 125, decimal 45. 2545, confirma. Obrigado, bom feriado, 4295. Toyota 3178, visual, caixa prego, farol da barra, pode prosseguir 2000? É o 3178, perfeito seu visual, mas como é o número 2, mantenha a descida para 3.000. Ok, 3.000, tá, 3.178. Boa noite, tem táxi autorizado para o PAT 3, Alfa Kilo PAT 3, fique atento ao sinalizador 55 no 5. Alfa X-Ray Charlie? Positivo, na posição 3. Positivo, revolve o PAT principal para o PAT 3. Sente, aguarde, aguarde autorização Alfa X-Ray Charlie. X-Ray Charlie, está autorizado iniciar seu reboque, prosseguir para a parte 3 Alfa X-Ray Charlie. Positivo, autorizado, reboque para a parte 3, obrigado. Fala. Vai atingir 3.000, observa o chanel quase supervisor. É 224 livre LS, 2.000 para a Duna, chama estabilizado. Salvador, uma boa noite, o TAN 3305, informação é a Sierra, autorização Recife. 3305 para Recife, está pronto, pronto, para cópia? Pronto para cópia, está 3305. Recife 330 autorizado, a rota Perusco 58, decola no zero com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle em 120, confirma. Frequência do controle em 119.8, 119.8. A torre em 118.95, seu transponder 55 no 3, está 3305. Estou autorizado, Recife 330, Ampiruiz 58, aerovia, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 198, a torre 1895, transponder 5313. 55513, 5513. Gente, 5513. Fala, Bravo, pronto para o Bush 3305. Torre Salvador, boa noite, é o Xaner 6224, estabilizado na final. 6224, tem livre pouso na pista 1-0, vento 070 graus, 08 nós, altímetro é 1-0, 1-1. Confirmei, baixada travada? Ok, baixada e travada, vá. Altura 3, meu pé, melhor. Cima, tem livre pouso. Gente, livre pouso. 2-0, passando pouco o trip. 5-2 no meio. Roteirismo copiou, sofreu a portadora pra gente ver. 5-2 no meio da trip, já tá passando pouco agora, cruzando 085. O Aracaju da presente, 5-2 no meio. Isso aí, obrigado. E alerta 3178. A Soduna completa LF, torre 118, 95, boa noite. 1895, muito obrigado, boa noite. Ei, boa noite, 3178. 3178, continua a aproximação, reporte baixado travado, altímetro é 1-0, 1-1, informa que é o número 2 para pouso. É, número 2 para pouso, já está baixado, checado. No solo 119, livre direita, chame sol 121 decimal 9. Direita, 1218, 1219. 1219, vou. Obrigado. Três 178, tem livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus 09 nós. Livre pouso na delta 3178. 3178, copiou a torre? 3178, protegeu, baixar checado, livre pouso 10. 3178, não havia recebido, agora recebi 5/5. Ok, sem problema. Doro Xané 6224, levou a 1-0. Bom solo, é o Oxaner 6224, tem táxi autorizado Alfa Juliette para portão 01, portão 01, o Oxaner 6224. Alfa Juliette, portão 01, Oxaner 6224. Salvador, boa noite, Rio 5932, seja a informação, Sierra. 216 voando Alfa Romeo Uniforme, chama Recife 2545, boa viagem. 545, boa noite, nosso serviço, meu. Disponha. 400, a rota pelo Whisky 50, decola dano zero com curva à direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Eutis. Frequência do controle Salvador, em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 95. Seu transponder 5523, Rio 5972. Autorizado para o Ganeão no nível 400. Decolagem da Serra Cabeceira 10, subida da El Leda e após direto Eutis. O controle opera 18, confirmando 198, 2895, transponder 5523. A nossa aerovia é o Whisky 50. Correto, informe pronto para posicionamento Rio 5972. Passará, nossa posição é no 43. 43, obrigado. Salvador, boa noite, está 3178. 3178, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão número 8. Alfa Juliette para o portão 83, 178. 176, número 1 na aproximação, desce 2000, permanece altímetro, livre LS, chama estabilizado. 2000, chamarei estabilizado, 076. Salvador, boa noite, o Gol 9287, sente da informação Sierra, autorização Guarulhos. Qual é meu número do voo? 9287. Não tenho esse plano de voo, para que, qual é o horário de calço fora? Tá aqui pra gente às 23h30. Ah, então esse plano já foi vencido. Não consta no sistema esse plano de voo. Verifique com a companhia um novo horário. Tá ok. É, pra gente foi informado que tinha efetuado a DLA, mas eu vou confirmar aqui com a companhia. Tá certo. Gente. Solo, Alfa, X-Ray, Charlie, informo, certo, reboque, obrigado, tem uma boa noite. Boa noite. O voo 9287, a gente chegou aqui com a empresa, falou que tem uma DLA pra gente pros 40, 40 agora. Sente, vou verificar junto ao IR, que eu verifiquei no sistema, não encontrei plano do seu tráfego, vou checar junto ao IR para verificar, o 9287. Ok, estou na frente. O 9287, solo voltando. Vai, escuta. Peço o seu despachante para transmitir o seu plano de voo para a OS Salvador. Foi solicitado a OS uma verificação, não consta DLA do seu tráfego e plano vencido dos 23h30. Peço para que ele envie imediatamente para a OS para não ocasionar atraso aí, ok? Tá, ok, vamos chamar, vamos pedir aqui. Valeu, obrigado. Estabilidade LS, bom 076. Ciente, completa aproximação, torre 118-95, boa noite. 195, boa noite. Salvador, 1076. 1076, tem livre pouso na pista 10, vento 070 graus, 089, altímetro é 1009. Confirme, trem baixa travada? Graças a Deus, baixa travada já. Gate 6. Autorizado, chame táxi, 3305. Ok, autorizado para o chevec, 3305.